músicas inesquecíveis.

sol de primavera. Abri as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Que venha trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. As canções imortais. I'm wishing.

canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Vou morar. Eu

Estamos apresentando Encontro Central. Thank you.